revolução, olho pra trás e vejo a multidão no Planalto Central invadindo a canção. Revolução, revolução. Tropa de choque, acaba de chegar policial que arranca a farda. Na mesma batalha, a luta do povo não vai ser mais em vão. De São Paulo ao Rio, até o Maranhão, de Sergipe a vitória na luta da glória. Senadores e deputados, todos linchados, a revolta do povo, poder massacrado, um real foi mal. Criança morreu, educação não se tem, resulta Febem. Playboy tá na escola e o povo pede escola. Dos anos Brasil, puta que pariu. De descobrimento, meu povo eu lamento. Doe resistiu, agora é a hora, o lugar é aqui. Revolução vai ter que existir. Mineirão, Rocinha, até no Capão, periferia unida na mesma canção. Na mesma canção, caminhando e cantando e seguindo a canção. Hip hop é a palavra da revolução. Estamos armados até os dentes, microfone toca disco. Hoje São Paulo, a Santa Catarina, o que me indigna, a mesma rotina. Vai! Favela, viela, na mesma sequela, criança matando, Alice viciando, empresário que pega a menina. Naquela esquina, não é pra ajudar, é pra abusar, meu irmão, é pra abusar. De Sorocaba, Campinas, Baixada Santista, Salvador, a Belém, a miséria se tem. Curitiba, Londrina, até BH, Fortaleza, Goiânia, até no Pará. Nordestino na seca, ouvindo promessa, cidades inteiras caindo na merda. E o povão mete pau no próprio povão. O amor só na cama, a mídia te engana. Sem emprego na cana, se mela no bar. O salário não dá, a abolição acabar. Abolição acabar. A hora é agora e o lugar é aqui. Contra o poder será pedra no sapato. Consciência e resistência é o nosso escudo. País do caralho, só tem pilantra. Caminhando e cantando e seguindo a canção. Hip hop é a palavra da revolução. Estamos armados até os dentes, microfone toca disco. Um som inteligente. O que eles querem é o domínio, é o que eles querem. Só que não vão conseguir nos boicotar, então prossegue o interior que manda a versão. A nossa proposta pra revolução, a rima derrota o canhão, na base da informação. Caminhando e cantando e seguindo a canção. A luta está de pé, por um país da democracia. E não por um país da demagogia. Que o sistema implantado ao jovem fardado é no quartel general. Lavagem cerebral e debrando Pascoal, Sérgio Naia. Tudo a mesma laia. Pra eles não existe detenção, compram um juiz. Os caras têm dinheiro, um salário mínimo, puta desrespeito. Manipulação, televisão, só alieno. Mandante baiano que manda nessa merda. Come a miséria, seca no Nordeste. Um cabra da peste. É preciso de um novo Lampião, Antônio Conselheiro, Brasil brasileiro. Chega de estrangeiro, ninguém tá nem aí. O FMI pra explorar o nosso país. O presidente vai à lona, o repórter que diz: isso é uma vergonha. Sem teto, sem terra, sem perspectiva. Vários que se fodem na luta, na vida. Dona Maria no sufoco leva a zédia da família. Cadê Brasília? Cadê Brasília? Caminhando e cantando e seguindo a canção. Hip hop é a palavra da revolução. Estamos armados até os dentes, microfone toca disco. Um som inteligente.